Ela grita comigo, ela fala o que quer. Ela está se achando ser a única mulher. Desse jeito ela está destruindo nosso amor. Me xingando, me julgando, ela acaba comigo. Aí enlouqueço e saio pra rua. Se perco a cabeça, a culpa é sua. Agora não adianta chorar, nem pedir pra voltar. Já estou em outra. Aí eu tomo todas, entro na vida louca e vou pra balada, vim na madrugada, vou beijar na boca. O dia amanhece, eu já estou em outra. Chega de estresse, vê se me esquece. Agora não adianta chorar, nem pedir pra voltar. Já estou em outra. Aí eu tô.